Capítulo 8. Brasas da Morte. O interior de Tarantia escapou da assustadora assolação que atingira as províncias mais ao leste. Havia evidências da marcha de um exército conquistador em cercas quebradas, campos e celeiros saqueados, uma mancha carbonizada sobre a extensão da paisagem. Cinzas e pedra enegrecida, onde Conan sabia que outrora existira a majestosa vivenda de um de seus maiores defensores. O rei preferiu não se aproximar imediatamente da fazenda de Galanos, distante poucas milhas da cidade. No crepúsculo, seguiu pela mata fechada até avistar a cabana de um caseiro. Desmontando e amarrando seu cavalo, aproximou-se da grossa porta em formato de arco com a intenção de mandar o caseiro em busca de sérvios. Não sabia se haveria inimigos na casa principal. Não tinha visto tropas, mas podiam estar acasteladas por todo o interior. De repente, a porta foi aberta e uma figura robusta, vestindo meias de seda ricamente bordadas, saiu caminhando pela vereda que cortava a floresta. — Sérvios! Diante da voz rouca, o mestre da plantação voltou-se com uma expressão assustada. Sua mão voou para a espada curta na cintura e ele recuou, afastando-se do cavaleiro cinzento que veio da penumbra. — Quem é você? — perguntou. — Qual é seu... Mitra? Sua respiração sibilou e o rosto corado empalideceu. — Parta daqui! — ele gritou. — Por que voltou das terras cinzentas da morte para me aterrorizar? Sempre fui seu verdadeiro seguidor em vida! — Como ainda espero que seja! — respondeu Conan. — Pare de tremer, homem! Sou de carne e osso! Eivado de dúvidas, Sérvios aproximou-se e encarou o rosto do gigante de armadura e, convencido da realidade do que via, ajoelhou-se e tirou o chapéu de plumas. — Majestade, este é um milagre além do que posso acreditar. O grande sino na cidadela entoou seu hino fúnebre dias atrás. Os homens disseram que o senhor havia caído em Válquia, esmagado embaixo de milhares de toneladas de terra e granito. — Era outro que vestia minha armadura, grunhiu Conan. — Mas vamos conversar depois, se houver algo como um pedaço de carne à sua mesa. — Perdoe-me, meu senhor, implorou Sérvios, ficando de pé. O pó da viagem tornou sua malha cinzenta e eu mantenho o senhor aqui parado sem descanso ou comida. Mitra! Vejo muito bem agora que você está vivo, mas juro que no escuro, quando me virei e o vi imóvel e soturno, o tutano de meus ossos virou água. É algo doentio encontrar um homem que julgava estar morto no meio do mato à noite. Peça que o caseiro cuide de meu cavalo. Amarrei-o ao lado do carvalho, pediu Conan. Sérvios assentiu, conduzindo o rei pelo caminho e recuperando-se do susto sobrenatural, mas ainda nervoso. — Vou mandar um servo de minha casa, ele disse. — O caseiro está em sua cabana, mas atualmente não ouso confiar nem mesmo em meus empregados. É melhor que apenas eu saiba de sua presença. No acesso à grande casa que refulgia entre as árvores, ele tomou um atalho sob um conjunto de carvalhos, cujo entrelaçamento dos galhos formava uma abóbada, impedindo a passagem da fraca luz do crepúsculo. Sérvios apertou o passo sem falar nada, denunciando pânico em seus gestos, e guiou Conan para uma pequena porta lateral que desembocava em um corredor estreito. Depois de atravessá-lo rapidamente, ainda em silêncio, levou o rei para uma câmara espaçosa com um teto alto feito de madeira de carvalho e paredes com belos painéis. Toras queimavam na lareira, pois havia uma brisa gelada no ar e um grande pastel de carne sobre um prato de pedra fumegava em uma placa de mogno. Sérvios trancou a porta e apagou as velas de um candelabro prateado na ponta da mesa, deixando a câmara iluminada apenas pelo crepitar do fogo. — Perdão, majestade, ele se desculpou. Esses são tempos perigosos. Há espiões por todos os lados e seria melhor ninguém reconhecê-lo caso espiem pela janela. Entretanto, este pastel acabou de sair do forno, pois pretendia jantá-lo quando retornasse de minha conversa com o caseiro. Se sua majestade se dignar... — A luz é suficiente, consentiu Conan, sentando-se sem fazer cerimônia e sacando seu punhal para deixá-lo ao lado do prato. Faminto, engoliu o petisco, sorvendo grandes goles de vinho feito com uvas especiais cultivadas na propriedade de Sérvios, também famoso por suas vinícolas. O rei parecia não ter consciência de qualquer senso de perigo, mas Sérvios estava irrequieto em seu assento, remexendo na pesada corrente de ouro pendurada no pescoço. Olhava sem parar para os vidros da janela, que refletiam a claridade da lareira, e esticava a orelha em direção à porta, como se esperasse escutar o barulho de passos furtivos no corredor. Terminada a refeição, Conan levantou-se e caminhou até perto do fogo. Não colocarei sua vida em risco por mais tempo com minha presença aqui, Servius. Ele prometeu. O amanhecer irá me encontrar longe de sua plantação. Meu senhor! Servius levantou sua mão em advertência, mas Conan ignorou o protesto. Sei de sua lealdade e coragem. Ambas estão acima de qualquer suspeita. Mas se Valerius usurpou meu trono, você seria morto por ter me dado abrigo caso seja descoberto. Não sou forte o suficiente para desafiá-lo abertamente, admitiu Servius. Os 50 homens armados que poderia levar para a batalha seriam nada além de um punhado de varetas. O senhor viu as ruínas da plantação de Emílios Escavonos? Conan assentiu, franzindo a testa. Ele era o mais forte patrício das províncias, como o senhor bem sabe. Recusou-se a jurar aliança com Valerius e morreu queimado nas ruínas de sua própria fazenda, incendiada pelos Nemédios. Após isso, o resto de nós viu a futilidade de resistir, especialmente quando o povo de Tarantia desistira de lutar. A submissão poupou nossas vidas, apesar de Valerius aumentar os impostos que arruinarão muita gente. Mas o que podemos fazer? Acreditamos que o rei estivesse morto. Muitos barões foram massacrados, outros tornaram-se prisioneiros e o exército foi reduzido a pó. Como o senhor não tem herdeiro para reclamar a coroa, não havia ninguém para nos liderar. Não havia o conde Trócero de Poitain? Asseverou Conan. Servius abriu a palma das mãos, indefeso. É verdade que seu general Próspero, em campo com um pequeno exército, convocou o povo para lutar por sua bandeira, mas recuou antes de Amauric invadir a capital. Com sua majestade morta, os homens lembraram-se de velhas guerras e lutas civis e da forma como Trócero e seus poitanianos outrora cavalgaram por estas províncias, exatamente como Amauric faz agora com tochas e espadas. Os barões têm ciúmes de Trócero e alguns, talvez espiões de Valerius, gritaram que o conde de Poitain cobiçava a coroa para si, reacendendo antigos ódios regionais. Se tivéssemos um único homem com o sangue de Conan em suas veias, o teríamos coroado e combatido Nemédia. Mas não havia ninguém. Mesmo os barões leais não seguiram o general de sua majestade, porque cada um se julgava tão bom ou melhor que o próximo, cada qual temendo a ambição dos outros. Conan era a corda que os mantinha unidos. Quando a liga foi cortada, tudo ruiu. Se o senhor tivesse um filho, os barões lhe teriam jurado lealdade. Mas não havia um ponto onde o patriotismo pudesse se erguer. Os mercadores e pessoas comuns, temendo a anarquia e um retorno aos dias feudais, quando cada barão fazia sua própria lei, defenderam que qualquer rei era melhor do que nenhum, até mesmo Valerius, que pelo menos tinha o sangue da antiga dinastia. Sem nenhuma oposição, ele liderou sua tropa de cavaleiros de armas em riste com o dragão escarlate da Nemédia flutuando acima de todos e abriu com sua lança os portões de Tarantia. O povo abriu os portões e se ajoelhou no chão poeirento diante do invasor. Recusaram-se a ajudar Próspero a salvar a cidade porque preferiam ser governados por Valerius em vez de Trócero. Disseram o que era verdade, que os barões não confiariam no conde, mas muitos aceitariam Valerius. Repetiram que, ao se juntarem a ele, escapariam da devastação de uma guerra civil e da fúria dos Nemédios. Próspero seguiu para o sul com 10 mil cavaleiros e algumas horas depois as tropas inimigas entraram na cidade onde permaneceram para ver a coroação de Valerius. Por isso não perseguiram seu general, meu senhor. Então a fumaça da velha bruxa mostrou a verdade, murmurou Conan, sentindo um intenso arrepio na espinha. Amauric coroou Valerius? Sim, no salão real com o sangue da matança ainda úmido em suas mãos. E as pessoas prosperaram diante de sua governança benevolente? Perguntou Conan, misturando ironia e cólera. Ele vive como um príncipe estrangeiro em uma terra conquistada, respondeu Servius com amargor. Sua corte está repleta de Nemédios, assim como as tropas do palácio e uma enorme guarnição ocupa a cidadela. Sim, a hora do dragão afinal chegou. Nemédios desfilam como donos das ruas. As mulheres são ultrajadas e mercadores pilhados diariamente. Valerius não pode nem vai tentar reprimi-los, porque nada mais é do que a marionete deles, sua pessoa representativa. Homens de bom senso sabiam que seria assim e o povo está começando a descobrir o mesmo. Amauric comandou um exército poderoso para subjugar as províncias periféricas, onde alguns barões se rebelaram. Mas não existe unidade, porque o ciúme que uns têm dos outros é mais forte que o medo de Amauric. Ele irá esmagá-los um a um. Muitos castelos e cidades, ao perceberem isso, já declararam rendição. Aqueles que resistem padecem miseravelmente. Os nemédios saciam seu antigo ódio e suas fileiras são encorpadas com aquilonianos que se alistam no exército por medo, desejo de riqueza ou necessidade de trabalho. É uma consequência natural. Conan acenou com aflição, observando os reflexos vermelhos do fogo nos belos vitrais. A Aquilônia tem um rei em vez da anarquia que temia, disse Servius por fim. Valérios não protege os súditos contra a ganância de seus aliados. Centenas que não podiam pagar as taxas foram vendidos a mercadores de escravos cotianos. Conan ergueu a cabeça e uma chama letal iluminou seus olhos azuis. Ele fez um juramento com fervor, pressionando as duas mãos ao ponto de se tornarem martelos de ferro. Sim, invasores vendem homens e mulheres brancas como se estivéssemos nos dias feudais. Nos palácios de Shen e Turan, eles irão viver como escravos por toda a vida. Valérios é o rei, mas a unidade que as pessoas buscam, apesar da espada, não está completa. Gunderlândia, no norte, e Poitain, ao sul, não foram conquistadas, e ainda há províncias não subjugadas no oeste, onde os barões da fronteira têm o apoio dos arqueiros bossonianos. Contudo, as províncias periféricas não representam a ameaça real para Valérios, precisam ficar na defensiva e terão sorte se conseguir manter sua independência. Aqui, Valérios e seus cavaleiros estrangeiros são supremos. Que tenha o melhor disso tudo, então, ralhou Conan. Seu tempo se abrevia. O povo se levantará quando souber que estou vivo. Tomaremos Tarantia de volta antes que Amalric possa retornar com seu exército. Vamos varrer todos esses cães do reino. Servius ficou quieto, ouvindo os estalos do fogo. Bem, exclamou Conan impaciente. Por que se sentou com sua cabeça curvada olhando para a lareira? Duvida do que eu disse? Servius evitava os olhos do rei. O que um homem mortal puder, o senhor fará, majestade, ele respondeu. Já cavalguei ao seu lado na batalha e sei que nenhum homem mortal pode enfrentar sua espada. Então? Servius puxou seu saiote de pele e tremeu, apesar do calor das chamas. O povo diz que sua queda foi provocada por feitiçaria, ele falou após um período calado. E daí? O que pobres mortais podem fazer contra a feitiçaria? Quem é este homem coberto por um véu que comunga no meio da noite com Valérios e seus aliados, como dizem os homens? Que aparece e desaparece tão misteriosamente? Aos sussurros contam que ele é um grande feiticeiro morto milhares de anos atrás, mas que retornou das terras cinzentas da morte para destronar o rei da Aquilônia e restaurar a dinastia da qual Valérios é o herdeiro. E o que me importa isso? Zangou-se Conan. Eu escapei dos poços assombrados por demônios de Belverus e da bruxaria nas montanhas. Se o povo se erguesse... Servius meneou a cabeça. Seus defensores mais convictos no leste e nas províncias centrais estão mortos, fugiram ou são prisioneiros. A Gunderlândia fica muito ao norte, Poitain muito ao sul. Os bossonianos marcharam para o oeste. Levaria semanas para juntar, concentrar essas forças, e antes que isso pudesse ser feito, cada recrutamento de soldados seria atacado separadamente por Amalric e destruído. Mas um levante nas províncias centrais penderia a balança para nosso lado, exclamou Conan. Poderíamos nos apoderar de Tarantia e resistir contra Amalric até a chegada dos poitanianos e gunderlenses. Servius hesitou entre suspiros. Os homens acreditam que o senhor tombou amaldiçoado. Dizem que o estrangeiro vestido com véus lançou um feitiço para matá-lo e destruir seu exército. O grande sino já tocou sua marcha fúnebre. Todos repetem que o senhor está morto. As províncias centrais não se levantarão mesmo se souberem que o senhor ainda vive. Não ousariam. Foi a feitiçaria que o derrotou em Valquia e espalhou a notícia em Tarantia, cujos homens gritavam em desespero pela noite. Um sacerdote nemédio soltou a magia negra nas ruas de Tarantia para dar cabo dos homens leais à sua memória. Eu vi com meus próprios olhos homens armados caindo como moscas e agonizando de uma forma que ninguém conseguia entender. E o feiticeiro, às gargalhadas, dizia: Eu sou apenas Altaro, não passo de um ajudante de Orastes, que nada mais é do que um acólito daquele que veste o véu. O poder não é meu, apenas atua através de mim. Bem, disse Conan, assertivo. Não é melhor sucumbir com honra do que viver em infâmia? A morte é pior que a opressão, a escravidão e, em última instância, a destruição? Quando o medo da bruxaria está dentro, a racionalidade está fora, replicou Servius. O medo que as províncias sentem é demasiado para permitir que se levantem por você. A periferia até lutaria, mas seria dizimada pela mesma feitiçaria que destruiu seu exército em Valkia. Os Nemédios controlam os maiores e mais ricos setores da Aquilônia e não podem ser derrotados pelas forças que poderiam estar sob seu comando. O senhor sacrificaria súditos leais sem razão. Digo com tristeza, mas é a pura verdade. Conan, o senhor é um rei sem reino. Conan mirou o fogo absorto. Um tronco ardente despencou no meio das chamas, provocando uma chuva de faíscas. Perdido em elucubrações, o Cimério sentiu a presença de uma realidade sombria por trás do véu da ilusão material. Pressentiu mais uma vez a direção inexorável de um destino impiedoso. Uma sensação de fúria e pânico puxou sua alma com força, como se estivesse preso em uma armadilha, e um ódio escarlate queimava com ânsia de matar e destruir. Onde estão os oficiais da minha corte? Ele perguntou afinal. Palantides foi ferido gravemente em Valkia e resgatado por sua família. Agora está em seu castelo em Atains. Terá sorte se voltar a cavalgar. Publius, o chanceler, fugiu disfarçado do reino, ninguém sabe para onde. O conselho está disperso. Alguns aprisionados, outros banidos. Muitos súditos fiéis foram condenados à morte. Nesta noite, aliás, a Condessa Albiona será executada pelo machado do carrasco. Conan olhou para Servius com tanta raiva latente em seus olhos azuis que o patrício se encolheu. Por quê? Porque ela não quis se tornar amante de Valérios. Confiscaram suas terras, seus lacaios foram vendidos como escravos. E à meia-noite, na Torre de Ferro, sua cabeça vai rolar. Esteja avisado, meu rei. Para mim, o senhor sempre será meu rei. E fuja antes que seja descoberto. Nos dias de hoje, ninguém está a salvo. Espiões e informantes esgueiram-se por aí, entendendo a menor ação ou palavra de descontentamento como traição e rebelião. Se o senhor aparecer para seus súditos, será capturado e morto. Muitos cavalos e todos os homens em que posso confiar estão à sua disposição. Antes do amanhecer, podemos estar longe de Tarantia e seguros a caminho da fronteira. Se não posso ajudá-la a recuperar seu reino, posso ao menos segui-lo para o exílio. Conan discordou. De soslaio, Servius observou o rei descansando o queixo sobre o poderoso punho. O fogo da lareira avermelhava sua malha de aço e seus olhos mimetizavam a ferocidade do lobo. Servius estava ciente, agora mais que nunca, de que havia algo original em seu rei. A grande estrutura sob a malha era muito bruta e flexível para um homem civilizado. O fogo elemental dos primitivos era incandescente naqueles olhos. A identidade do bárbaro impregnada no rei estava mais pronunciada, como se aspectos externos de sua civilização tivessem sido despidos para revelar o centro primordial. Conan estava recuperando o espírito primevo. Não agia como um homem civilizado diante das mesmas condições, nem seus pensamentos corriam pelos mesmos canais. Ele era imprevisível. Apenas um passo marcava a distância entre o rei da Aquilônia e o ancestral matador vestido com peles das colinas cimerianas. — Eu cavalgarei para Poitant se assim tiver que ser — disse Conan afinal. — Mas o farei sozinho. E tenho ainda mais uma tarefa para desempenhar como rei da Aquilônia. — O que o senhor quer dizer, majestade? — perguntou Servius, agitado por uma premonição. — Irei para Tarantia atrás de Albiona esta noite — respondeu o rei. Parece que falhei com todos os meus súditos leais. Se cortarem a cabeça dela, podem ficar com a minha também. Isso é loucura! Implorou Servius, levantando-se e agarrando a própria garganta como se já sentisse o nó apertado da forca. Há segredos para se chegar à torre que poucos conhecem, disse Conan. Seja como for, seria um cão se deixasse Albiona morrer por causa da sua lealdade a mim. Posso ser um rei sem reino, mas não sou um homem sem honra. Isso acabará com todos nós! Gemeu Servius. Não vai acabar com ninguém, só comigo, caso eu falhe. Você já se arriscou o suficiente. Tudo o que quero que faça é o seguinte: arranje-me um tapa-olho, um cajado e vestimentas de viajante.